uma salva de palmas pro grupo Alma Serrana. Quem quer adotar o coração abandonado e carente de paixão? Maravilha. Quem quer cuidar de mim? Por favor, venha logo antes que seja meu fim. Vamos embora! Quem quer cuidar de mim? Por favor, venha logo antes que seja meu fim. Eu tô jogado pelas ruas da saudade. Noite de felicidade paira sobre mim. Eu tô assim, menino desamparado, esperando ser achado por alguém por aí. Quem quer adotar o coração abandonado e carente de paixão? Quem quer cuidar de mim? Por favor, venha logo antes que seja meu fim. Jogado pelas ruas da saudade, noites de infelicidade pairam sobre mim. Eu tô assim, um menino desamparado, esperando ser achado por alguém por aí. Quem quer adotar um coração abandonado e carente de paixão? Quem quer cuidar de mim? Carente de paixão. Diz aí. Por favor, venha logo antes que fora me deu. Quem quer adotar o coração abandonado e carente de paixão?